Livre LS, aponta estabilizada. 2013, vai reportar estabilizado na LS que se reencha, na 6320. Decolado aos 4.5, chame o controle, 120.8. 120.8, TAM 3216, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, boa tarde, o TAM 3216. Contato radar, 350, sai da Momo. 350, sai da Momo, tá efetuando curva esquerda para desvio. Trip 5447, chama Recife 1245, alternado no 2085. Som de voo. Nível 360, saída da EO, Leda após pitch. Pista no zero com primeira curva à direita. Acione 5147, frequência do controle 120.8. 32 no meio, confirme a proa no desvio. Capítulo 10. Map, pode conforme urbana, decolada décima direita, da EL, linda bridge, e com 47 o transponder 208, controle. Confirme transponder, por gentileza, copiado? É, 5147. 5147, confere, para acionamento táxi, reporte, no portão 05. Aqui vai ser uma prova, obrigado. Ô, Salvador, passarei 2230, agora pronto, para a puxa de acionamento. Passarei 2230, coordenando a equipe de sol, reporte para cá. Vamos lá. 2545, alternado 1-2085. 2545, obrigado. Trip 5595, reassuma rua Duna. Aproa de Duna agora, o Trip 5595. Decolando 17, Duna 0. Salvador, boa tarde, a Trip 5240, informação de forma. Trip 5240, identifica a chegada Mari, da presente voando ITAP, desce até o 050. É, senhora, já, a gente está voando VOR, porque negativo R-Nave e apenas navegação primária, 5240. Sim, estão voando para o 075, Trip 5240. 075, 5240. O TAM 3216 está mantendo proa 030 para desvio de informações. Cliente 3216. Isso aqui é negando 013. Obrigado, TAM 3205. Salvador, Gol 924, informação Victor, autorização Maceió. Gol 924, segundo cópia, tem a informação Victor, confere, por gentileza, aguarde. Guardando 924. Papa Romeo Serra, Charlie Foxtrot, autorizado Santos Dumont, via UPZU 10 até SMAP, pós conforme rota do plano de voo. Nível 430, saída da EO, Leda após bridge. Pista 107 com primeira curva à direita. Acione 5077, frequência do controle 120.8. Autorizou o DI interceptar a posição, está final do ILS X-Way, ok? Ciente, o Trip 5240. Charlie Foxtrot, é da EL, Leda após bridge. Planejamento correto, só confirme pátio e pessoas a bordo. 5595, desce a 2000 pés. 2000 pés, trip 5595. Estacionamento táxi, chama a torre na frequência 118.95. Não vou. Passarei do 2230, está pronto para o táxi 54 POB, 5 horas e 15 de autonomia, até na Salvador. Passarei do 2230, autorizar o táxi até o ponto de espera, via parte principal, enviando o ponto de espera, chame a torre na frequência 118 decimal 95, QNH 1013. Aqui é 1093, 1895, ponto de espera, uma boa tarde, obrigado. Trata do Salvador Gol 1333, autorização 360, Congonha 5 da Vitória. 1 3333, informação Vitor, confere, aguarde cópia. Batalha 2230, só confirme 04 a bordo? Com 54 a bordo, 54. Batalha 2230, obrigado. 35447. 924.4 924 924 autorizado Maceió, via Upper Whisky 58, nível 350, saída Puca, transição Caju, pista no zero com primeira curva à esquerda, acione 5146, frequência do controle 120 decimal 8 25 decimal 45, alternativa 126 decimal 85, bom voo. 12545, alterna 12685, boa tarde, CAM 3206. CAM 6320. Presente, check trem, livre pouso no 10, pista molhada, vento no 30 graus, com no 4 nós, altímetro no 0 no 3. E 13, livre pouso na pista 10, baixando checado, CAM 6320. CAM 3193. Acordando com a equipe de solo, reporte para táxi. Agora para o táxi, ele vai bem. 240, vai atingir 150. E só solicita aí vetores para interceptar a final do ILS X-Way no 0, se possível. 5595, passando dunas, estabilizando no localizador. 5595, chama a torre Salvador, 1895, bom pouso. Obrigado, 10285, 35595. A outra aeronave solicitou o controle 20 vezes, repete? É o 35240, se vai atingir 150. Se possível, aí solicita vetores para interceptar final localizador, final ILS X-Way no 0. Cliente, então, mantenha a prova 070, desça a 2000 pés, ajuste de altímetro 10013, livre de restrições de altitude e velocidade. 35240, reporte estabilizado, localizador. 10-42-1013 para manter a proa 070, trip 5240, livre de ausência de altitude. Sequenciamento estimado de 2 a 3 minutos. Obrigado, 3-2-0-5. 4 para Maceió, deve interceptar o Peru 58, ok? Vai ter que passar pelo VR de Caju, porque a transição Caju é a subida mesmo. É que o perfil dessa saída tem o traçado para que seria Zumbi, né? 95, reparte campo à vista. O senhor tinha que fazer o plano direto, ok? O que eu tenho aqui é o perfil 58 até Orago. Então o senhor inicialmente vai ter que passar Puca, Jama e após Caju. Ah, tá bom. Congonhas, nível 360, via Persulo 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5165, coteja. Cliente autorizado 360 para Congonhas, via Persulo 16, na saída da Euleda Bridge. Decola da 10, pela curva direita, o controle 208, o transporte 5165, ou 360. Cotejamento correto, chama para o prospecto de saneamento. Boa tarde, chama para o prospecto de saneamento. Confirma a autonomia? 3 horas e meia, 3193. Gente, 140 a bordo, altímetro 10 no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18, decimal 95, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 295, 3193, bom dia, obrigado. Solo está 3283, se estiver em cancelamento. 3283, aguarde para o pushback. Guarda. fala, Xanê 6320, boa tarde. Boa tarde, 6320, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Via Alfa, mantém antes da Juliette. Siga. Autoriza a prova apelou para evitar formações? Autorizado. Sempre visão contra a fila final? Afirmo. Após o pouso do mesmo, está autorizado a linha MTK 0-0. Sim, portão 3-2-0. Observe a rotação à sua esquerda, após o mesmo, segue via Juliette, portão 1-0. Após a passagem da rebaixação, prossegue via Juliette, portão 1-0, acionamento 3-2-0. Direito 5595 no solo 56, ele tem direito a solo 1219. Direito 1219, 5595. Solo 5595, levado. 5595, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, posição número 3. Alfa Kilo, pátio 3, na 3, 5595. 2-4-0, está autorizado a final do ILS X-Ray, reporte estabilizado. Reportará estabilizado, 5-2 parcial. 0-5. Cuidado, chama para o táxi. Chama o táxi, 3-2-3. Centro 805, decolador 58, controle 10.08. 10.08, boa. 5626, desça via Bonfia, 2000 pés, ajuste 1013. Autorizado final do ILS X-Ray, reporte estabilizado, localizador. 5626. Controle, UTA 3805, decolou 1 na sua escolha. Boa tarde, 3805, contato com o radar, voa nível de voo 340, saída da EL. 340, saída da EL, UTA 3850, livre das restrições? Livre de restrições na subida. Gente, UTA 3805. 595, obrigado, uma boa tarde. 5240, já visual com a pista. 240, torre 11895, voo. 11895, amigo, obrigado pelo trabalho aí, até a próxima. Boa. CD 2230, livre da falagem, inscrição no 0, eu assino 40 graus, 139. E vai iniciar 30. Torre Salvador, muito boa tarde, a Trip 5240, estabilizado, ILS. Trip 5240, boa tarde, ajuste no 0, no 3, continua a aproximação, repete pista avistada. Já avistando, já o 1-0-3-5-2-4-0. Trip 5240, vento 140 graus, 139, aguardando pista livre. Agora pista livre, 5240. Passarelo 2230, decolado 01, no controle no 20, decimal 8. 208, boa tarde, a volta. Controle Salvador, passarelo 2230. Boa tarde, 2230, contato na decolagem, sobe 180, saída Argo, sem restrições na subida. Ok, 180 na Argo, 2230. Trip 5626, livre de pouso, pistão no 0, vento no 30 graus, 099. 5626, ciente, baixado, salado. Recepção 3193, visual com tráfego na final. Visual com tráfego na final, 3193. 3193, após o pouso do TR da Trip, autoriza a DNA e manda a cabeceira no zero. Entende, após o pouso, o Trip vai alinhar e manter o no zero da 3193. Tipo, a série 2230. Boa tarde, 5857, continuação de identificação, desça 4.000 pés, vigilância, chegada bom, ajuste 1013. 5857, vigilância, chegada bom, 1013, ajuste padrão, chegada de OS 5857. Tema 167 a bordo. 167, afirma. Altímetro 1093, táxi via Índia Alfa, no ponto espera torre 198, decimal 9, 5 com voo. Ok, 1003, por esse ataque de Alfa, ponto espera 1995, obrigado, boa tarde, 394. Direita, Paulo 12, 1, decimal 9. 1, somente para o táxi. Eu ia para o táxi, por 600. Paulo 3526, 26, vamos livrar via Delta. 5626, táxi via Alfa, quilo parte 3, posição número 5. Alfa, quilo parte 3, 626. 0 vento 140 graus 089. Para decolar, 3, 93. 924 vai apenas aguardar a passagem da aeronave da companhia na retaguarda. Ah, confirmando isso, é o Bravo 924? Afirmo, vai aguardar apenas a passagem da aeronave da companhia na retaguarda, mais alguns minutos. Afirmativo, então após a passagem vai estar autorizado o 924. Guardando com esse pedido, após a aeronave da companhia, autorizado, chama para o táxi. Entendi, então após a passagem da aeronave a retaguarda, o 924 autorizado no 01, vai chamar para o táxi. Entendi. Autorizado Manatinho no meu pés, corredor axé, decola da 10 curva direita, controle 120 decimal 8, aciona 0125, coteja. Mike Delta, cotejamento correto, seguinte 2 a bordo, altímetro no 0 no 3. Operacionamento chame torre 1-9 decimal 9, 5 com voo. 380 saída da EL, 3193. 380 da EL, 3193. Salvador, boa tarde, 4-1-6, 4-2, 0 para 1-0. 4-1-6, boa tarde, acione a identificação desse ao 0-5. 0, vigilância, chegada amarela. Identificado, 0, azul, 333 para pushback e acionamento. Aguarde no 333, será o próximo para pushback no setor. Para o táxi, o 600. Nosso POP 1970, 2 horas e 40, Maceió. 1283, livre decolagem, pistão no 0. 3293, iniciando decolagem. 3293, vai ser necessário de desvio, vai manter a proa. Thank you. copiado. Livre desvio após desvio, zona proa de Leida, TAM 3193. Após desvio, Leida, TAM 3193. TAM 3283, decolador 10, controle 120, decimal 8. 208, TAM 3283. Prossiga 5857. A gente está permanecendo essa proa por mais aproximadamente 5 milhas. Após autorizaria a proa de vida? Autoriza a proa de vida, proa de pelo, 5857. Pelo? Gente, vai de 5857 para cumprir. Controle TAM 3283, passa 2300. 3283, boa tarde. Contato radar do nível 190, saída PUCA. De Leda, TAM Salvador, Gol 1924 para o táxi com 171 a bordo, 2 horas e 16, alterna Salvador. 171 a bordo, altímetro no 013, táxi via Índia Alfa no ponto de espera Torre 1-1895, bom voo. Frente Índia Alfa, ponto de espera 1-1895, 924, até retorno. Voo no 600, segue a nave da companhia via Índia Alfa no ponto de espera Torre 1-1895, bom voo. Na companhia, em diálogo, mandou na ponte feira 1895, boa. Controle, voo 394. Mais 2 ou 3 minutos, temos uma aeronave da companhia, vai passar na retaguarda. Ciente, voo 33. Romeu, Costa, prossiga. Voo 924, Lima, tem capteira 0. Gente, a Lima tem capteira 1-0, voo 924. Reporte no Través Paripa, ingressando Interlagos, Silva Romeu. Voo 3193, Centro Recife, 125, decimal 1, bom voo. 251, boa tarde. Passarela 2230, Centro Recife agora, 126.0, bom voo. 260, obrigado, senhor. Provando para de pela 5857. 5857, foi na proa de pelo, desça 2.000 pés, ajuste de altímetro 1013. Proa de pelo, desce 2.000 pés, 1013, altímetro é de 5857. 3283, Centro Recife agora, 125.45.